Estamos hoje recebendo em nosso estúdio os rapazes da banda 11 e 20. E para a entrevista, chamamos agora a repórter Pilar Melo. Bom dia, Pilar. Bom dia, Ana Carolina. Bom dia, ouvintes. Com o objetivo de criar um som através de que é possível se identificar com seu público, o 11 e 20 se empenha em fazer de forma marcante, com qualidade de grande banda de rock, a sua música. As melodias e letras ficam na cabeça e fazem o público delirar e se divertir. O 11 e 20 é formado por Vitor Hugo, Rafael Ferrari, Lulu Trombini, Itamar Alvim, Fábio Mendes e Atos Santos. Em 2 anos de estrada, a banda cresceu de forma significante no cenário da Zona da Mata Mineira. Em Juiz de Fora, a banda possui vários fãs e outros tantos espalhados pela região. Com plano de lançar no cenário nacional com grande força e apresentações eletrizantes, o grupo se prepara para causar impacto. Estamos aqui com o vocalista Vitor Hugo e o guitarrista Rafael Ferrari, que vão nos contar um pouco mais dessa trajetória. Ô Ferrari, como que surgiu a banda? Olha, a banda surgiu quando a gente estava fazendo um som junto de bobeira e com um tempo assim a gente foi melhorando o som e a galera foi conhecendo um pouco, indo nos ensaios, vendo como é que estava saindo o som. Começaram a curtir e a gente decidiu levar a banda a sério mesmo, como se fosse um projeto para a gente poder arrumar um trabalho com a música, já que é a única coisa que a gente gosta de fazer, né? E como que foi a escolha do nome para a banda 11 e 20? Ah, veio de um monte de coincidências, assim. Primeiro foi quando a gente estava se perguntando o nome da banda e a gente perguntou para um amigo nosso que horas era, ele falou que era 11 e 20. A gente ficou pensando, pô, 11 e 20, será que vai ser legal esse nome? Aí a gente tirando xerox, fazendo compra do supermercado, tudo começou a dar 11h20. Então a gente falou, realmente, acho que vai valer a pena ser isso. Sim. E teve alguma apresentação marcante para vocês até hoje? A melhor agora foi sábado, que rolou dia 20. A gente abriu o show pro Fresno, pro Strike. Tinha mais ou menos 1.500 pessoas lá. E a gente teve uma resposta muito boa do público. Todo mundo cantando com a gente, curtindo o show com a gente. Foi uma parada que vai ficar na memória ali. Quais são os projetos futuros para vocês agora, próximos shows? Olha, a gente começa essa semana mesmo, a partir de quarta-feira, a gente começa a gravar o nosso novo EP, que vão ter várias músicas novas, músicas antigas, que a gente pretende lançar aí como demo para a galera. E shows a gente está segurando um pouco, mas quinta-feira agora a gente toca na Crise, fazendo um show acústico, que é um outro projeto que a gente tem. E esperando, contatos, e ver o que sai desse CD novo aí, ver se a gente consegue mais contato para fazer mais shows. Muito obrigada, Ferrari, por ter vindo ao nosso programa. Vamos ouvir agora um pouco da música Último Adeus. Obrigado. Vai passar e afinal patas. Admita que não vai voltar. Admita que não sabe onde está.